3520, livre da colagem no 0, vento no 00 graus, 099. Autorizado, eu colapso só no 0, certo? 3520. Taxo Web 6747, com 140 a bordo, 3 horas e 40, alternando o médico. 520, decoladas 29, controle 1 no 935, bom voo. Obrigado, bom serviço, chama o controle Salvador agora. Até a próxima, boa noite. Web 6747, só confirma alternado. O alternado é o Galeão. Ok, táxi até o ponto espera, ajuste no 0 no 3, Web 6747. Até o ponto espera com o 0 no 3, 6747. Ciente, quando possível, voa direto na Caju, tá totalmente visual no setor. Obrigado, inicialmente mantém a saída. Ciente. Olá, 805, chame de Recife. 12685, alterne 12545. 685, boa noite. 747, ponto espera da 10, pronto para decolar. Web 6747, alinha e decola 10, vento no 00 graus, 109. Decola 10, 6747. Controle Salvador, 3520. Salvador, 3520. Prossiga. Controle Salvador, 3520. O 3520. 520, controle, prossiga. É, pode alterar o nosso nível para o 170, por favor? O, copiado, 70, por de Aracaju. Por de Aracaju, obrigado, 170. 935, bom voo. 935, graças a Deus. No olho objeto, minha série vai passando 2000, está iniciando a curva. Copiado, minha 747, vigilância, 340 Arbor. 340 Arbor, obrigado. Zero, chama o centro Recife, 12285, alternando 12545. 12525, obrigado, bom serviço, boa noite, bom, até a próxima. Boa noite. Madora Approach, good evening, 18216, passing Mach level 200, descend to Mach level 150, Delta permission. Score 16, correction. 1816, descend 2000 feet, QNH 1013, Mare arrive, report to localized course. Roger, we are clear to descend to 2000 feet, QNH 1013, Mare arrival, report. Tablet on ILS, 1816. 1816, fly direct, ETAP position. Roger, fly direct, ETAP position, 1816. Objeto 6747, chame agora o centro Recife, 126.0, alterne 128.8. 260.288, grato. Controle, muito bom dia, esse é o DAN 3663, informação Delta. 3663, dispara 4010 na chegada Bonf, ajuste em Salvador, 10013. 4000 pés, Bonf, com medo de 3. 205. Salvador, bom dia, voo 1280, autorização para Recife, assente da ECO. Dia, voo 9280, Recife aprovado nível 410, via Soterwisk 58, decola da pista 10, perfil de saída PUCA, transição Caju com curva à esquerda. Transponder 5463, controle 1 no 935. Autorizado 410, Soterwisk 58. Decola pela pista 10, na saída PUCA, transição Caju com curva à esquerda. 5463, o transponder 1935, o controle 1280. Gol 9280, cotejamento correto. Chame 1 no 86 para acionar. Oi, também é para chamamento, obrigado. Establish on ILS about 1816. Go 1816, come out in 6 center. 61685, from Naval 1365. Confirm, sir. We are established on ILS, call tower now. Negative, tower 18.6, have a nice landing. Thank you, sir. 118. Another tower, go 1816. 1816, clear to land 1810 into 090 degrees, 09 knots. Clear to land runway 10, go 1816. Controle de Salvador, é o gol 9075, informação Eco, bom dia. Bom dia, 9075, desse para 4.000 pé, chegada bom. Ajuste em Salvador no 013. 4.000 bom, 1013, gol 9075. 3.063, complete aproximação, 2.186. 18.6. Bom dia, gol 9280, livre pushback, acionamento, chame para o táxi. Chamar ataque, 9280, obrigado. Muito bom dia, esse é o TAN 3663, passando marcador externo com o trem chegado. Bom dia, TAN 3663, continue a aproximação, aguarde a pista livre. 3663. O Nomeia, Solo 55, direita, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Direita, Alfa Juliette, portão 5, gol 18, o Nomeia. 3663, o vento 090 graus, 09 nós, sem livre pouso no zero. Livre pouso, pista no zero, TAM 3663. Para o Taxi Gol 9280, POB de 40, 3 horas e 49, alterna Natal. Sente Gol 9280, Taxi Via Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 013. Via Índia, reporta ponto de espera, 9280. Próximo ao ponto de espera da 1-0, Gol 9280, pronto. Gol 9280, ali mantém 1-0. Ali mantém, 9280. Tá 3663, solo 57, livre à direita, mantém posição antes da Alfa e aguardando instruções para prosseguir no táxi. Vai dar passagem ao Boeing da Goa, pode prosseguir via Juliette, porta 11.